Radar, 11 horas. O Festival Queer Lisboa está de regresso ao Cinema São Jorge. 95 filmes, entre longas metragens, documentários, curtas e as secções Panorama, Queer Art, Queer Pop e as Noites Hard. Este ano o festival inaugura o Espaço da Memória e o São Jorge acolhe uma exposição de artes plásticas. Queer Lisboa, de 18 a 26 de setembro, no Cinema São Jorge. Radar, a rádio oficial. Este ano, no programa do Festival Queer Lisboa 13, há duas sessões de telediscos. A primeira foi sábado passado e Nuno Galpin fala um pouco sobre a próxima. Há uma segunda sessão depois, no sábado, dia 26, também às 6 da tarde, na mesma sala e uma vez mais gratuita, para descobrir dois nomes da pop francesa no feminino. Duas divas, podemos dizê-lo, uma chama-se Mylène Farmer, a outra de Zazie, e o curioso aqui é ver a forma como alguns realizadores com um grande nome no cinema, como Abel Ferrara, um Luc Besson, um fotógrafo, Jean-Baptiste Mondino, delas fizeram mais do que apenas um boneco cantando. A sessão Queer Pop 2, Ela e Ela em francês, passa sábado, dia 26, às 6 horas na Sala Bondi. Punk rock e canções épicas num dos espetáculos mais aguardados do ano. 28 de setembro, Pavilhão Atlântico. Green Day. 28 de setembro, Pavilhão Atlântico. Últimos bilhetes à venda nos locais habituais. Radar, o futuro agora. E cá estamos para mais uma edição dupla hora na pontinha da antena Radar de Viriato 25. Viriato 25 é a nova toca do lobo na Radar 97.8 MHz. Lá bem em cima da pontinha da antena radiodifusão. Para ouvir também online, www.radarlisboa.fm. As informações, todas elas, ou quase todas elas, no blog radar.blogspot.com. Ficam por aqui as boas-vindas à dupla hora que une as noites de sexta para sábado. estão as iniciais de Viriato 25, noite sexta para sábado, entregues aos Dodos, o álbum Time to Die, editado no Wichita. Títulos Small Deaths e Long Form para o arranque de hoje. Para de Dodos, abertura ou as aberturas de Viriato 25 nesta emissão dupla hora até à 1 da manhã na pontinha da antena radar. Dois títulos para o álbum novo na Wichita, Time to Die. Isto quer dizer, bom fim de semana. Queens of the Stone Age. Of the Stone Age, recordação e propositadamente dedicada aos votos do bom fim de semana para todos os que nos ouvem. Olá, tens Facebook? Yeah. E tens aqui para eu ver? Não, aqui não tenho, pá. Como é que não tens? Tu não tens um telemóvel ou qualquer coisa? Eu tenho, mas não tenho acesso ao Facebook. Não percebi. Não tenho acesso ao Facebook. Oi? Não tenho acesso ao Facebook. É, importa-se repetir, estava distraído ali com os passarinhos. Não tenho acesso ao Facebook. Tá bom, tá bom. Acho que eles já ouviram. Eles quem? I'm Moshes! Tem tudo à borda entre Moshes, incluindo acesso grátis ao Facebook a partir do teu telemóvel. Vai a tmn.pt e junta-te ao Mosh. Até já. Daqui a pouco há tirolinhas, como é hábito, 23h30 com Ana Cristina Ferrão. Animal Collective. My Girls. We'll be right back.

produção de soltas antes de chegarmos e não tardamos à inserção de Boston Língua, última desta semana. Animal Collective, Fleet Foxes, Sunrise para os Earsayer. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Mais uns minutinhos apenas até aparecer a última inserção da rubrica habitual, porque em Viriato 25, de 23h30, Tira-linhas com Ana Cristina Ferrão, esta semana, a retoma de um velho tópico, as conversas com Oscar Niemeyer. Magnetic Fields. California Girls.

Gives Way to Blue, o regresso dos Alice in Chains, o single Check My Brain, recordação de há 8 noites atrás, com a visita de Ricardo Adolfo e também da editora Objetiva, que lançava nessa altura o cordão de leitura. Foi escolha do Ricardo. Novel Vague, Guns of Brixton. When they kick at your front door, how you gonna come? With your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law break in, how you gonna go? Shot down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too. Like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called surviving. At the end of the harder they come, you know, it means no mercy. They caught him with a gun. No need for the Black Maria. Goodbye to the Brixton. Feriado 25 de noite, dentro pontinha da antena radar 97.8 MHz, Novel Vague, o original dos Clash, Guns of Brixton. Duas semanas é só o que ela pede. Duas semanas que podem mudar a vida dela. Será que vai conseguir? Libra, de Carlota Coronado, um dos filmes para ver no Onda Curta deste domingo, ao fim da noite, na RTP2. Desire. Chasing nobody down. junto. Aqui estamos para a última inserção da semana relativa à colher de blues. Sean Riley and the Soul Riders beneficiaram de duas semanas, dadas as várias interrupções da semana anterior e também desta em termos de entrevistas, que cortaram a existência de certas rubricas fixas aqui de Viriato 25, a nova Toca do Lobo. Sean Ryder and the Long Riders com Sean Riley and the Long and the Slow Riders, com uma data ao vivo em Lagos, Centro Cultural, amanhã, sábado, pela noite. Ficamos com os certos outra vez do mesmo álbum, o do Mercedes, Only Time Will Tell. He wakes up screaming, sweat drips from his head, in a jump he glances at the side of the bed. There's a Bible, a glass, and a note that says, hold on, where's holding on the best he can. On his right side of flowers, strong as a bull, drank off dry the rivers of the moon. The quietness of the room, she whispered in, hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Best you can. Now what nights we spend with the shadows and the forest, swirling and swirling in the rain. That world entire week, spanning ahead for many, thought of insane. That were many days and a hole in the ground, dark and dense, not a soul around. Still somehow we found it within to give. His body was tired, pale and thin, his mind consumed by the weight of his sin. Still the ghost kept haunting him, shouting, hold on. There were nights to spend in the shadows and the forest, swirling and swirling in the rain. Acontece quase tudo neste 26 de setembro que se aproxima. Falamos também das jornadas tercenas do Marquês, A morada é a Rua dos Jornais Verdes, número 37, onde acontece este sábado, entre as 15 e as 24, o Africa.cont. Várias atuações, Cora Jazz Trio às 18 horas, uma mistura de músicos da Guiné e do Senegal. 20 horas, Mulato Astacte and the Heliocentrics. E depois, Ferro Gaita, 22 horas. A festa começa bem mais cedo, às 15, com o DJ Ricardo. Por aqui é o final de Colher de Blues. Duas semanas menos três noites com Sean Riley and the Slow Riders. Hoje à noite, aliás, amanhã à noite, Centro Cultural de Lagos, 22 horas. Amanhã, de qualquer modo, é dia também de festa no Restelo, em Lisboa, com os Chutos. Toda a gente já sabe. Just ain't for me. Y'all move on with your life. Pretty houses and wives. How hard can that be? Be free. The world is going insane. Got no will to explain. How hard can that be? Y'all move on with your lives. Pretty.

De Glasgow, na Escócia, para o palco do Santiago Alquimista em Lisboa, Biffy Clyro, ao vivo, dia 12 de dezembro. O trio escocês está de regresso com o novo álbum Only Revolutions. Biffy Clyro, 12 de dezembro, Santiago Alquimista. Bilhetes à venda nos locais habituais. Apoio Radar. Passado. Presente. Futuro. Radar. O futuro. Agora. Olá, boa noite. Aliás, renovadas, boas noites. Antena Radar 97.8 MHz, rádio difusão, lá em cima na pontinha da antena. Para ouvir também online, www.radarlisboa.fm. Entre as 23 e a 1 da manhã, de segunda a sexta, o que dá também um jeitão, terça a sábado. A nova toca do Lobo por aqui na Radar. Viriato 25. Jam Backspacer em alta rotação. Foi feito um especial por Joana Bernardo para a antena Radar. Saiu exatamente para o ar no dia em que o disco foi posto à venda. Tem recuperações este sábado ao meio-dia e depois domingo às 19, para ninguém perder o balanço. Pearl Jam Backspacer, títulos Supersonic e Speed of Sound. Moving with the speed of sound. 2023! Esta semana arranca a quinta temporada do Álbum de Família, com um dos discos mais solicitados pelo auditório Radar. The Downward Spiral, de 94, é o segundo registro dos Nine Inch Nails e uma das obras-primas da década anterior. Elevou Trent Reznor a estatuto de estrela, hoje reconhecido como uma das mais importantes figuras musicais do nosso tempo. Os Nine Inch Nails, esta semana, no Álbum de Família. Tiago Castro traz-nos o primeiro da quinta série do Álbum de Família, Nine Inch Nails, The Downward Spiral. A próxima passagem larga acontece domingo ao meio-dia, depois há uma retoma logo no início da semana que vem, mas noturna, normalmente após o final de Viriato 25. Dois títulos por aqui para relembrar: Downward Spiral, Mouth of the Pigs e The Becoming. Não esqueça o que está a ouvir: Radar 97.8 MHz. títulos em saliência para o álbum de família corresponde ao número 1 da quinta série na Radar. É Tiago Castro que habitualmente acompanha o álbum de família. Os Nine Inch Nails, próxima passagem larga, domingo, meio-dia. Não perder. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz, de segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. Hoje é dia de festa para o Chute e Pontapés, é o concerto dos 30 anos de carreira. Eles fizeram-nos em janeiro de 2009, guardaram para setembro uma espécie de fim de festa, que vai ser mesmo um fim de festa. Hoje, Estádio do Restelo, a partir das... as horas não sabemos bem, mas 19 ou 20... Sabemos que os Chutes começam às 10 e tocam 3 horas, pelo que nos foram dizendo ao longo dos vários contactos ao longo da semana. Aproveitámos a conversa que tivemos com o Zé Pedro Calu e a Ana Cristina Ferrão terça-feira passada para recuperar aquilo que foi uma belíssima homenagem dos 20 anos, imaginem, atrás, 1999, quando eles faziam 20 e nem sonhavam fazer os 30. E recordamos aqui um personagem muito saudoso da música portuguesa que colaborou com o seu projeto Sitiados no álbum 20 anos, 20 bandas. Eu acho que mais do que a importância da música dos Chutes, acaba por ser a importância da atitude dos Chutes. Por tudo, por terem sido uma banda que começou a fazer música, e música portuguesa numa altura em que ninguém dava nada por isso, e depois por terem mostrado a toda uma série de pessoas, inclusivamente eu, que era possível fazer música em Portugal, que era possível viver disso e que era importante que se fizesse isso. Aqui está a contribuição de João Gordal de Bom Mori e os Sitiados ao repertório dos Chutes no 20 anos, 20 bandas. Queria ter um avião para lá ir mais a miúde. Tem cabo da tolerância, rebentei com 3 radares. Só para te ter mais perto, só para tu te dares. E saio agora e vou correndo, e vou-me embora, e vou correndo, já não demora, e vou correndo para ti. Outra vez vim de Lisboa, num comboio azarado, em máquina tinha ainda, e já estava atrasado. Dei comigo agarrado ao ponteiro mais pequeno, we'll 30 caminhões TIR transportam todo o equipamento. Nos bastidores, uma equipa de mais de 400 pessoas. Um milhão e meio de watts de luz, som e vídeo num palco construído pela Stageco, a empresa responsável pelas digressões dos U2, Coldplay ou Rolling Stones. A maior e mais arrojada produção nacional de sempre. No primeiro concerto de estádio da banda, em nome próprio. Chutos e pontapés. 30 anos. Estádio do Restelo, 26 de setembro. Convidados especiais, os Pontos Negros e Tara Perdida. Apoio Radar. Parabéns, Chutos. 30 anos. Só se fazem uma vez. E nos 30 anos para os quais desejamos todas as felicidades e que tudo corra muito bem, que seja o tal grande concerto que o Zé Pedro antecipava e com toda a certeza o vai ser, recordamos temas de um belíssimo álbum duplo, 20 anos, 20 bandas, há pouco recordando os sitiados com a Maria e para mostrar a maleabilidade do repertório dos Chutos, os Colipnoes com Dantes. O tempo corria lento, meu. Dantes, matava-se um tempo, meu. Anos, Chutos e Vanapés, hoje no estádio do Restelo, a partir do fim do dia, recordámos dois temas do álbum 20 anos, 20 bandas, portanto há 10 atrás, Maria para os Sitiados e Dantes para os Cool Hip Noise. Radar Almada, Cascais, Lisboa, 97.8. Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. Viriato 25, noite dentro na Radar até à 1 da manhã, a passagem de sexta para sábado, com os óbvios votos de um bom fim de semana. Boomerang, ontem e hoje, os Wooden Ships, Volume 1, recuperação de temas registados apenas em vinil em 2006 e 2007, reconvertidos, entretanto, em CD ou para CD. Pela editora Holy Mountain, Wooden Ships. fragmento da edição de ontem para o Volume 1 dos Wooden Chips, recuperações de registros apenas em vinil até agora, 2006-2007, e recuperados para CD. Bem que não tínhamos evitado que fossem Wooden Chips com soluços, acontece aos melhores. Nesta altura, a 20 minutos da 1 da manhã, a altura em que termina Viriato 25, e em que temos ainda mais uma rubrica fixa a cumprir na ponta da língua, daqui a um pouco mais tarde. Noite dentro do radar. Bom fim de semana. nosso boomerang a cumprir-se. Estas últimas duas edições, a de ontem e a de hoje, resumiram o álbum ou a edição em CD Volume 1 para os Wooden Chips, recuperando temas de 2006 e 2007, até aqui apenas a viverem de edições vinil, coisa que teria sido impossível reproduzir por aqui em Viriato 25 na Radar. Estamos a 14 minutos da 1 da manhã, é a noite, sexta para sábado, que habitualmente carrega os votos de carrega e bem os votos de bom fim de semana. O Festival Queer Lisboa está de regresso ao Cinema São Jorge. 95 filmes, entre longas metragens, documentários, curtas e as secções Panorama, Queer Art, Queer Pop e as Noites Hard. Este ano o festival inaugura o Espaço da Memória e o São Jorge acolhe uma exposição de artes plásticas. Queer Lisboa, de 18 a 26 de setembro, no Cinema São Jorge. Radar, a rádio oficial. Queer número 13 à beira do fecho, com o apoio Radar. Never mind that space stuff, let's get down to Earth. The Architect. Não só, mas também em memória das inserções desta semana de tiralinhas com Oscar Niemeyer, The Architect. Deus. Jesus. Now isn't that a strange thing? Well, to him it feels just. Oh, we guess a person's gotta do what a person feels he must. He said, I won't throw myself from the pier. I'm gonna go home and shut up for a year. And when the year is over, I'll reappear and have a solution. A reason to just you don't have a clue. Frequency 3! Deus de Architects. Burn Inno. Strange of Tones. E depois, sim, o Na Ponta da Língua habitual. E esta semana com Gregory Page no Adeus. Sons Noite Dentro, Radar Viriato 25, a nova toca do Lobo. TV Cabo pode ouvir a Radar na sua televisão. Na Powerbox, carregue na tecla amarela do comando. Na Zonebox, aceda à lista de rádios através da barra de programação. Se ainda não tem a Zonebox, ligue 16990. Din. Din. Na ponta da língua. É a rubrica que habitualmente encerra estas duplas horas de Viriato 25. Duas semanas, se bem que com algumas faltas, tal como tinha acontecido na colher de blues com Sean Riley and the Slow Riders, Gregory Page, Love Made Me Drunk. Boa noite, bom fim de semana. Take care. Celebro com os Chutes, se for caso disso, o 30º aniversário. 30 anos só se fazem uma vez. É o caso deles hoje no Restelo. De resto, o Radar continua convosco imediatamente após a uma, com a Casa Cláudia, entre a uma e as três. Diversão garantida. Tchau. Sintetizadores e três raparigas. Esta é a pop sonhadora da Zorravá Simone. Em dois concertos obrigatórios. 3 de outubro, Casa da Música, Porto. 5 de outubro, Aula Magna, Lisboa.